Retirada de ingresso e sobe pronto para decolagem. A qual foi, Oscar? Now we're parked at gate 1-1. Let's put our ATC on request for receiving. July 982, let's copy. We are ready to copy, American 982. American Line 980, clear to Recife via Upper Whiskey 58, flight level 310, Puka de Patrick Caju transition. Runway 10, first turn left, Skokie 5040. Salvador approach control, frequency 120.8. Okay, we're clear to clear Recife, Upper Whiskey 58, flight level 310. Puka departure, Arakazu transition, after departure, left hand turn, clock 5040 and departure is 120.8. American Line 980, Puka departure, Caju transition, Charlie, Alpha, Juliet, uniform. Charlie, Alpha, Juliet, uniform, transition off the Puka departure, American 980, thank you. American 980, retire correto, report, setup and push. Roger. Back down, reporte aí, vamos fazer posição 1. Então, 3155, quando ele quiser, só o reporte para ataque. Roger. Salvador, Juliette, Oscar, posicionado ao gate, no. Posição 2, na remota, obrigado, bom dia. Obrigada. Qual foi a Oscar livre decolagem cabeceira 17, corrigindo? Vento variável com 03 nós. Mike Anki Alpha, aguarde. Yankee Alpha, agilizando, autorizado ingresso no pátio principal, portão 06, agilizando, por gentileza. Alfa Oscar, decolo 20, chame controle 90.8. 20.8, muito obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, o Papão, eu é com Alfa Oscar, decolo 17, Arbor Eleva. É com Alfa Oscar, contato radar, sopa nível 280, perfil Arbor. Perfil Arbor, mantenha 3.000 em Arbor? Suba 0, Alfa Oscar. Saque 731-53, PLB 179, 3 horas e 55, coordenando o barulho. 3153, autorizar o táxi até o ponto de espera de a parte principal ainda. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95, QNH 10116, um vovô. Então, 3153 na escuta do sol. Prossiga. Autorizado até o através do 08. É, estou vendo a aeronave da companhia. Através do 08. Já está através do 08. Gente, após o estacionamento do aeronave da companhia no portão 06, já está autorizado o táxi até o ponto de espera. Pronto. Tem que chamar o sol? Salvador, Rio 9645, para o estacionamento. Rio 9645, ordem do Espírito Santo, reporte para trás. Mike Yankee Alva, Saints, bom dia. Cinco no quarto, passa nível 50, chama o centro Recife, frequência 12545, hotel 2685, boa viagem. Exame AVO, transição elétrica. É o segundo para cópia, aguarde. Informação em curso no momento, Lima. Mike Eco Delta, copia? Mike Eco Delta autorizado, Manati. O no meu pés, corredor Axé. Pista 97, com primeira curva à direita. Acione 0125. Frequência do controle 130, decimal 8. Mike Eco Delta passando a metade, fechando a torre na frequência 118, decimal 95, Kennedy 1016, bom voo. Rio 9645 para o táxi, 04 a bordo, 3 horas e 45, Altena Salvador. Rio 9645, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia no ponto de espera, chame a torre na frequência 118, decimal 95, Kennedy 1016. Via parte na Índia, no ponto de espera 18495, Rio 9645. Rio 9645, na torre 118, decimal 95, ajuste 1016. Afirmo, 0 no 6, 1895. Papa Tango Romeu até Oscar, confirme o fato de pista de cola. Sinastra 3, Nishitax, Ecoderson. 3153, decolou 28, chega em controle no 20.8. 1208, até 3153. Ali, Salvador, 3153, Leal Leda, passa 1700 pro 360. 3153, bom dia, contato radar, voo 360, direto Leda. Leda, obrigado, 3153. Ali mantém, Rio 9645. Aliás, mantém, 645, alinhagem livre, decolagem, vento 0500629. Alinhagem e decolar, Rio 9645. Patango Romeu até Oscar, pronto, copo. Pista 17 com primeira curva à direita. Acione 0117, frequência do controle 120, decimal 8. O meu Eco Alfa Oscar, chame Recife 1251. Recife 1251, Eco Alfa Oscar, bom dia. Bom dia. 3153, vou direto Bridge. Muito agradecido, Bridge 3153. Federal 9970, cuidando que fica o solo, reporte para táxi. Maduro, Passarido 9809 de volta. Passarido 9809, pronto, cópia. Já copiado, estamos cientes do perfil da Arbor, mas é só para informar que a gente vai ter que manter 3 mil pés, a aeronave não passa, vai ser 15 milhas, ok? 645, decolou 3-1, chame controle 120-8. Confirmando, 120? 8, 1208, Rio 9645, bom voo. 1208, obrigado, bom dia. 0989, aguarde. Já do táxi até a interseção na Bada, chame lá para ingresso. Rio 9645. Bom dia, Rio 9645, contato radar, voo 310, sai da PUCA. 310, não sai da PUCA, Rio 9645. É 225, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada Bonf, descendo para 4 mil pés, que negão na 0, na 6. 4 mil, qual na 0, onde? 6. 6. Autorizado Sierra, Bravo, Semec, Vito, nível 180, saída Arma, transição, Elefa. Pista na 0 com primeira curva à direita, acione 5036, frequência do controle 120, sinal 8. Autorizado Vitória da Conquista 180, o Harbor Elefa. Decola da 10 curva direita, 5036, meu transponder 108, a frequência do controle. O passarelo 9809. Sim, ponto da recepção, né? Passarelo 9809, protegimento correto, reporte pronto para puxa acionamento, remoto 1-3. Estamos prontos para puxa e acionamento, passarelo 9809. Então, coordenei para táxi. Coordenei critical, coordenei para táxi. Uma coisa para o táxi, então, passa ali no 9-8-0. Hotel Oscar autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem cabeceira 17. Autorizada a decolagem, pistão no 7, o vento 070 graus com 03 nós. Total 9911, Tenente da Lima para a cópia Fortaleza. Total 9911, informação Lima confere, Copia? Pronto, prosseguiu. Total 9911, autorizado Fortaleza, nível 310, saída Momo, transição Frotti. Pistão 90 com primeira curva esquerda. Acione 5026, frequência do controle 120.8. Autorizado para Fortaleza no 310, saída Momo, transição Frotti. Pista em uso 10, esquerda posse, 5026 no transponder, 120.8, controle Salvador, total 9911. Total 9911, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, remota 03, no pátio 3. Chamaral, total. Para o táxi, terá o 9970, com 3 horas e 40, alterna São Luís, 2 a bordo. Espera via pátio principal, Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95, quem negar 10116, um bom voo. Pátio Índia, ponto de espera, torre. Obrigado, 9970. Doutor Oscar, bom dia, corretora Chama, no meu pé, se a porta fora da barra. E o 9645, chame Recife, 12545. 12595, Rio 9645, bom dia. Bom dia, frequência 12545. 12545, obrigado, bom dia. Na 6225, disco para 2.000 pés, autorizado a final ERS. 2.000, autorizado ERS, obrigado. Autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem. O Mike é Delta. Ground American, Niner East, you're over ready. Contact startup 211. American Line 980, wait. Ok. Passageiro 9809 para o táxi com. 61 a bordo, autonomia para 3 horas, alternando Salvador. Passaria do 9809, autorizar táxi até o ponto de espera via pátio principal Índia. No ponto de espera, chamar a torre na frequência 118.95, QNH 1016, um bom voo. Bom, a pátio para o ponto de espera lá, 18.95, né? American Line 980, approved startup and push. Clear to startup and push, American 9er. Bom dia, o azul 4234. Azul 4234, bom dia. Informação em curso é Lima, copia? Ah, sim, azul 4234, autorizado Recife, meu 158, nível 370, saída Puca, transição Caju. Pista 10 com primeira curva à esquerda, acione 5045. Frequência do controle 120.8. Azul 4234, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 01. Total Total 9911 para puxa acelamento, taxi 3. Total 9911, coordenando o total, reporte para táxi. Reportar para táxi do total. Passarelo 9809, bom dia, alinhar e manter, cabeceiro 10. O Mike Eco Delta decola aos 41, prossegue linha do litoral, chama o controle 1208, tem um bom voo. Obrigado, bom trabalho, camarada. Controle 1208 Delta. Papapá Mike Echo Delta, está fora do solo agora com o voo da direita de 500 para 1000 pés, é, corredor Axé, Manati, Delta. Echo Delta prossegue direto Manati no meu pé, reporte livrando a CTR. Zero decolou aos 41, 120 até agora, bom voo. Passarelo 9809 está livre a decolagem da 10, o vento 030 graus com 04 nós. Livre decolagem, passarelo 9809. Vou 340, sai da bomba. 340, na bomba. Prossiga. Tempo está livre. Ground American 980, we're ready to taxi. American Line 980, clear taxi until holding point. Via April 1, taxiway India, holding point. Contact the tower frequency 118, decimal 95. QNA 0106. Okay, we're clear to taxi via the apron in India for runway 10 American 980 and 11815. American line 980, frequency tower 118.95. 11895 American. American line 980, approach the taxi until holding point. Não cumpre com a restrição, tá? Holding point. Approve the taxi to runway 10, holding point, American 980. Sem restrições na água, eu passarei do 9809.